Ao menos uma vez. Elas juntam-se às centenas em nuvens sobre a luz, voando ávidas, kamikazes, cegas de escuridão. Ah, elas parecem nunca desistir. E de manhã caídas ao chão, como putas bêbadas sem cachê. Também de manhã, ignorado, segue triste o poste, apagado e de olho fechado. Para assim não ver tudo o que mais ama pisoteado. Mas ele revive e brilha intensamente toda noite. Alto, esguio, imponente marco cinzento, destino de centenas outras mariposas ninfas de vestes e asas novas, recém-nascidas do breu, prontas para dançar e seduzir. Todas elas encantam-se com aquele brilho. Atiram-se sem ordem e sem respeito e querem beijar do alto do colosso sua boca de ouro. Eu não entendo tanto amor. Ó poste, icônico sedutor, eu não te invejo mais, pois um dia, ao menos uma vez, estarei também rodeado de insetos quando morrer. Poesia de Leônidas Moura.